Vou repetir mais uma vez todas as vezes que retorno a Nápoles. Eu me sinto muito em casa, me sinto cercado de amigos e de irmãos muito queridos que foram muito importantes durante o meu iniciado profissional. Porque, na verdade, eu comecei a exercer a minha profissão, a minha especialidade médica, aqui, nesta cidade. Aqui morei durante alguns anos e trago belíssimas recordações da cidade, desses pioneiros que foram homenageados aqui hoje, muito bem homenageados. E eu me sinto até emocionado, né, de poder estar em contato com eles, estar em contato e ver tantos rostos amigos, fraternos, também aqueles que eu não conheço, que vieram depois. Mas, enfim, com esse sentimento que nos inunda o coração, que nós devemos também nos sentir lá no mundo espiritual, quando nos encontramos numa assembleia de espíritos livres, né? Quando partirmos para a nossa pátria espiritual, haveremos de nos encontrar lá, desta mesma forma, e sentiremos estas mesmas emoções do reencontro. Este reencontro que nos alenta o coração, que nos dá força para os nossos espíritos. Bem, abordando o tema transtornos psíquicos, causas orgânicas e espirituais, nós procuraremos enfocar mais o aspecto espiritual, porque é aquilo que nos interessa mais. Se fôssemos falar apenas de conteúdos médicos, talvez grande parte da assistência não acompanharia, se desinteressaria e a nossa mensagem poderia não cair no rumo certo. Por isso, nós buscamos nos basear principalmente nos livros de André Luiz, que trazem por si sós essa conjugação. Porque André Luiz, como médico desencarnado, do outro lado nos traz notícias espirituais, nos explica todos os fenômenos da enfermidade, todos os tipos de enfermidade, do ponto de vista do médico que desencarnou. Portanto, sob o prisma médico e também espiritual. Mas, com relação a isso, filosoficamente, nós temos que a conceituação da personalidade humana, ela se divide basicamente em duas doutrinas que predominam no mundo de hoje. Nós temos o dualismo, que faz aquela separação absoluta entre espírito e matéria, com os organicistas ou os materialistas pontificando em todas as universidades, com o seu ponto de vista, né? Eles apresentam um método apenas explicativo, eles procuram explicar a personalidade humana como se fosse o juntamento de uma parte do cérebro aqui, outra ali, e aí nós temos a personalidade humana, como se o todo pudesse, se o resultado pudesse ser maior do que o somatório das suas partes. E nós sabemos que é na mais elementar aritmética, o todo é igual ao somatório das suas partes. Mas a personalidade é algo que transcende. A personalidade é algo que ilumina um corpo, que dá vida a este corpo. E além da vida, nós temos o psiquismo, nós temos as características individuais. Portanto, esta explicação, conquanto seja dada pelos organicistas, pelos materialistas, com seu reducionismo teimoso, né, que se aferram de que a personalidade, esta coisa maravilhosa que somos nós, cada um de nós, é algo que é apenas o resultado da somatória da cabeça, do tronco e dos membros. Fica meio estranho isso. Então eles dizem que o sistema nervoso central, o sistema endócrino, o sistema bioquímico, comporiam a personalidade humana. O homem seria o resultado da interação desses três principais sistemas que, na verdade, conferem a vida ao homem, aos seres vivos. Os psicologicistas, nós temos aí escolas e mais escolas de psicologicistas, a começar com Freud, que foi o grande pioneiro, que eles trouxeram já um método interpretativo, querendo dizer que a personalidade não era apenas fruto da matéria, mas ela era fruto de alguma coisa, da interação dessa matéria com o meio educacional onde aquela criatura emergiu, onde aquela criatura emergiu. E nós temos a interpretação espírita e espiritualista em grande número de doutrinas espiritualistas no mundo, como o budismo, o próprio brahmanismo, que são, na verdade, monistas. Isto é, eles veem a matéria e o espírito numa conjugação. Não separam espírito da matéria. E nós vamos observar que essa postura é a da codificação kardeciana. Os espíritos nos trouxeram a revelação espírita sob esse ponto de vista, o ponto de vista monista, da integração espírito-matéria. E André Luiz disseca isso de uma forma muito mais ampla. Então, o Espiritismo nos descortina pontos de vista mais amplos em relação a isso. Tanto é que André Luiz, no Mundo Maior, o instrutor Calderaro relata o seguinte: se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Esta química espiritual está se referindo a uma química que ocorre a nível do perispírito. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. E nós vamos ver que andando mais à frente, explanando mais o assunto, Calderaro efetivamente nos mostra que é quase impossível. O processo do pensamento é algo material. O espírito passa para o perispírito através de vibrações sutilíssimas. Estas vibrações se transformam em fluido especial. E este fluido mental, ele vai se tornar, a nível dos centros de força ou dos chakras, como nós os denominamos com muita frequência, vão se transformar numa matéria mais espessa, que depois se transformará em neurotransmissores, passando então do pensamento como fluido mental ao nível material. Desta forma, o Espiritismo realiza uma síntese perfeita, né? Ele une duas vertentes. Nós temos a tese, a antítese, os que admitem apenas do corpo, aqueles que acham que é tudo o programa, né? Uns falam, não, a realidade do homem é o computador. Vamos fazer uma analogia com o computador, né? A realidade do homem é como se fosse o computador. Esses são os organicistas. Aqueles que são psicologicistas, os adeptos de Freud, de Jung, de Moreno e de outros, mais criadores de novas escolas desta área, afirmam não. O computador é matéria bruta. Isso não nos interessa. Nos interessa o programa que existe dentro dele. E esse programa é feito ao longo da vida desse computador, desde quando ele surgiu. Como se o computador pudesse se programar por si mesmo, né? Então, os organicistas tentam explicar o fato psicológico e psicopatológico como dedutíveis da interação das partes cerebrais. E aí nós temos a teoria das localizações cerebrais, que é a teoria jacksoniana, que admite que no sistema nervoso central há estruturas hierarquizadas de acordo com estratos, e esses estratos entre si interagindo é que formariam a personalidade. A personalidade, então, seria genética. E como que se explica que gênios homozigóticos têm personalidades tão diferentes, quando são, na verdade, idênticos em termos genéticos? O seu hardware, né, o seu computador, vamos assim dizer, é o mesmo. Tem todas as características, o seu patrimônio genético é aquele. E, no entanto, eles se desenvolvem no mesmo meio, com os mesmos pais, e desenvolvem-se com personalidades, muitas vezes, díspares, bem diferentes um do outro. Nós sabemos que, com muita frequência, espíritos semelhantes, espíritos fraternos, espíritos muito ligados entre si, reencarnam-se como gênios. Mas também o oposto ocorre. Inimigos podem reencarnar como gênios. E aí é que nós veremos a disparidade das personalidades entre eles. E o fator integrador desses estratos, dessas estruturas hierarquizadas? Nós sabemos que o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, tem uma parte que é reservada à motricidade. É uma parte motora, né? Quando nós falamos, quando nós agimos, nós nos servimos da ferramenta que é essa parte do nosso cérebro, que é um lobo determinado, que vai permitir que o nosso corpo haja, que eu possa exercitar a palavra. Ou então, quando eu quero recordar uma imagem, eu vou acionar um outro extrato cerebral. Agora, o que que integra tudo isso? O que que faz com que a soma dessas partes seja maior do que essas partes reunidas? Exatamente, é o espírito. Não resta dúvida. E hoje, com os avanços das neurociências, está se descobrindo, está se verificando algo que antigamente, quando eu fiz o curso médico, não nos era ensinado isso. Dizia-se, o neurônio, ele só vive uma vez, ele morre e acabou. O cérebro, se você destruir uma parte do cérebro, acabou, não há regeneração. E hoje nós vemos o contrário. Nós vemos o desenvolvimento das neurociências caminhando para a possibilidade do cérebro se auto-regenerar. E há inúmeros exemplos aí. Uma cientista de Harvard sofreu um acidente vascular cerebral que comprometeu todo o seu lado esquerdo do cérebro. Ela desenvolveu todas as suas outras funções com apenas praticamente um hemisfério cerebral, utilizando-se daquilo que hoje nós chamamos de neuroplasticidade. Que o que é predomínio, o que é importante verdadeiramente no cérebro de uma pessoa, não é um neurônio estar ali ou outro neurônio. é exatamente a conexão que os neurônios realizam entre si. Nós temos, na verdade, no nosso cérebro, cerca de 100 bilhões de neurônios. E esses neurônios estão ligados entre si através de 100 bilhões de sinapses. Então, multipliquem 100 bilhões vezes 100 bilhões e nós teremos o número de relações dos neurônios entre si. Verificou-se também, as neurociências puderam observar, que quando nós nos educamos, quando nós exigimos mais de uma parte do nosso cérebro, quando nós exercemos um determinado treinamento com uma parte do nosso cérebro, aquela parte, a semelhança de um músculo, se torna desenvolvida. Como é que ela se desenvolve? Crescem outros neurônios? Não. Aumenta-se o número de sinapses. É como se a corrente por ali, naquele fluxo, naquele corredor que se instalou, que se desenvolveu, se tornasse mais rápida, mais célere. Portanto, o indivíduo se torna cada vez mais senhor deste instrumento que é o cérebro. O espírito, gradativamente ao longo da vida, no desenvolver das suas habilidades, ele vai desenvolvendo partes do cérebro aqui, partes do cérebro ali, né? Daí a importância de nós estarmos sempre ativando o nosso cérebro, fazendo coisas diferentes. Leitura, mexendo com números, né? Há alguns até que criaram uma espécie de treinamento, né? Para o mal do Alzheimer, para evitar-se o Alzheimer, a pessoa fazer tudo ao contrário. Fazer tudo que ela faz com a direita, fazer com a esquerda. Né? Escovar os dentes, por exemplo, com o braço esquerdo e não com o direito. E assim por diante. Fazer uma série de coisas, andar para trás ao invés de andar para frente. Isso, na verdade, vai desenvolvendo estruturas no nosso cérebro que estão ali e que são suscetíveis de serem desenvolvidas. Isso se chama, então, neuroplasticidade. A doutrina espírita, de certa forma, então, aceita o conceito das estratificações. Nós veremos lá na frente que André Luiz é o primeiro a mostrar essas estratificações de uma forma pioneira, há 60 e tantos anos atrás. Quando não se falava em cérebro emocional, hoje em dia todo mundo é moda, né, se falar em cérebro emocional, cérebro racional, né, inteligência emocional. E o André Luiz, há mais de 60 anos, falava isso. Quando ele nos coloca numa analogia, inclusive, com o id, o ego e o superego de Freud, ele coloca as três instâncias do espírito, a atuação do espírito, mas também ligadas às estratificações do cérebro. E nós veremos que nós temos um cérebro reptiliano, nós temos um cérebro emocional e nós temos um cérebro racional. E o André Luiz nos explica isso. Lá na frente nós veremos. Todo mundo já ouviu falar de Ernesto Bozzano. Ernesto Bozzano foi um grande espírita, um cientista de renome internacional, colaborador e de várias revistas internacionais. Ele se correspondia com os maiores cérebros da época e ele era espírita, defendia a tese espírita perante aqueles que viam os fenômenos, mas não aceitavam que o espírito desencarnado ali estava dando a sua contribuição, mesmo nos fenômenos de materialização. E tinha um senhor lá chamado Henrique Morselli, era um psiquiatra teimoso e materialista. Mas depois, com o passar do tempo, ele deixou o materialismo de lado, porque ele se viu cercado de tantos fenômenos que ele não pôde reagir ante a clareza e a rudeza dos fatos. Então houve uma discussão, um bate-boca, vamos assim dizer, uma discussão em bom nível entre Bozzano e Morselli. E Morselli disse para Bozzano: venha comigo visitar um manicômio e se convencerá de que o pensamento é função do cérebro. Bom, aí, quando eu me formei e desenvolvi a especialidade em psiquiatria, eu via que eu dava o remédio para alguns doentes e, de repente, aquele doente melhorava. Ele era portador de delírio, alucinações, de repente o quadro dele limpava. Ele ficava, conversava normalmente, cessava o delírio, as alucinações. Eu falei, será que o Morselli não estava certo? Será que realmente o pensamento não é função do cérebro? Uma vez que a gente dá o remédio, a gente tira o fenômeno psicopatológico. Então, alguma coisa vem do cérebro. É lógico que esse era o meu raciocínio primário. Mas aí eu já tinha lido os livros do André Luiz. Tinha visto superficialmente. E aí fui ler mais detidamente, com mais profundidade. E eu já devo ter lido umas 10, sei lá quantas vezes eu já li a série do André Luiz. Mas cada vez que eu leio, eu me deparo com uma coisa nova e uma coisa profunda e que bate com o conhecimento que eu estou vendo naquele momento. Isto passado 30 anos, mais de 30 anos de formado. E eu vejo na série André Luiz coisas novas todos os dias. E eu não... Aí, depois de algum tempo, eu fui verificar o seguinte, que, na verdade, o medicamento age sim na patologia. Ele age a nível físico. Ele corrige a distorção neuroquímica. Mas ele não vai na causa da doença. Tanto é que depois que a gente parava de dar o remédio, mandava para casa e recomendava, continue dando o remédio. Aí a família se descuidava, o doente já se aceitava como curado, não portador de doença, parava de tomar o remédio, voltava a doença toda de novo. E lá vinha o doente de novo a ser reospitalizado aqui no nosso sanatório. Né? Quantas vezes eu acompanhei vários pacientes com inúmeras e repetidas internações. Mas o que o André Luiz nos mostra é que, na verdade, o medicamento age mais a nível físico. E é a grande limitação do medicamento, de todos eles que nós temos. Sejam os antidepressivos, sejam os ansiolíticos. Você está com ansiedade tremenda, aí você toma um ansiolítico, a sua ansiedade esvazia, você fica bem. Passou o efeito do ansiolítico, volta. Né? É como a gente tem uma enxaqueca. Você toma um remédio para dor, uma Novalgina, por exemplo, uma dipirona, de repente a dor de cabeça vai embora. Mas passou o efeito, às 6 horas, 6, 8 horas do efeito da dipirona, volta a dor de cabeça com toda a força. Porque, na verdade, a causa não foi atingida. E a causa da doença está não no corpo, não no cérebro. Está, sim, no espírito, na desarmonia do espírito. Bozzano, ele contraditou o Morselli, mostrando para ele como que ele explicava os fenômenos da bilocação. O que é o fenômeno da bilocação, para aqueles que estão iniciando no Espiritismo agora? Né? O fenômeno da bilocação é eu, por exemplo, estar aqui e de repente alguém me vê comprando pipoca lá no saguão, na entrada. Como acontecia com a professorinha lá na França, que ela estava dando aulas e de repente as alunas olhavam pela janela e via ela colhendo flores lá nos jardins da escola. Foi mandada embora da escola umas 10, 15 vezes, não parava em escola nenhuma. porque apavorava todo mundo. Como é que a gente vai conviver com uma pessoa que está aqui e a gente vê ela ali, né? Ela tinha, esse é o fenômeno da bilocação. Na verdade, o perispírito se desprende do corpo e se materializa lá na frente. Pode ser tocado, pode ser escutado. E isso aconteceu com inúmeros santos que a Igreja Católica tem isso à conta de milagre. Santo Antônio é um exemplo clássico, né? Ele estava na Itália e o seu pai estava sendo julgado em Lisboa por um crime que ele não havia cometido. E ele estava ali entregue à sanha dos carrascos. Santo Antônio então se desdobra e vai até Lisboa, defende o pai e consegue a sua libertação. Isso é constatado nos anais da Igreja. Isso foi um dos motivos para a sua beatificação e a sua santificação. Isso acontecia com muita frequência com um vizinho nosso aqui, de Sacramento, em Minas Gerais, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, muitas vezes, ele era demandado para fazer um parto difícil ou tratar de um doente, e aí, de repente, o indivíduo estava indo e encontrava com Eurípides no meio do caminho. Aí o Eurípides falava: olha, seu filho está muito bem, está tudo ok, pode ir embora, volta para trás. Ele já tinha ido lá, mas ele tinha ficado também lá em Sacramento. Isso acontecia. Esse tipo de mediunidade não é comum, é muito incomum, mas ocorre. E com isso, o que que Bozzano estava mostrando a Morselli? E além do corpo, além da matéria, além do cérebro, existe o espírito, existe o perispírito. Calderaro, ele afirma no Mundo Maior, o instrutor Calderaro, né, que os nervos no córtex motor, os lobos frontais, todas as estruturas cerebrais, enfim, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico. Na verdade, é como ele diz em palavras mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportaria uma carga de uma dupla vida. Então nós não nos recordamos de outras vidas, o que é uma bênção, aliás, né? Porque isso nos impediria, nos traria problemas no desenvolvimento da nossa atual reencarnação, frente a tudo aquilo que temos que passar. Mas nós são pontos de contato. O perispírito é muito maior do que o cérebro. O perispírito tem conteúdos muito maiores do que o simples cérebro. Os lobos cerebrais são apenas pontos de contato que dão uma espécie de alento, de respiradouro, para que o espírito possa se manifestar. E nós trazemos, no fundo, uma memória inconsciente de outras vidas. Quem é que não tem uma habilidade inata para determinadas coisas? Todos nós temos alguma coisa. Né? Uns têm uma habilidade inata para a música, para cantar, para tocar um instrumento. Né? Escutam uma música uma vez e muitas vezes jamais se esquecem daquela música. Uns têm uma habilidade para fazer versos, outros têm uma habilidade manual extraordinária para construir coisas. Outros têm uma habilidade para entender o mecanismo do funcionamento de determinadas máquinas complexas. Estas habilidades todos têm. Todos nós temos. Isso nós trazemos de outras vidas. A despeito de não termos frequentado a escola, muitas vezes, e aprendido estas habilidades. Antigamente, quando a escola era mais difícil, nós víamos muito desses indivíduos aí. Eram os advogados práticos, eram os dentistas práticos, eram alguns médicos que se propunham a fazer medicina e faziam medicina e enganavam todo mundo. né? Todo mundo pensava que ele era médico. E na verdade não era. Aqui em Anápolis nós temos até uma história interessante de uma figura assim. Pessoas que de certa forma dominavam, tinham conhecimento daquela área como se fossem profissionais competentes e proficientes naquela área. Agora vamos ver o outro lado, a obsessão espiritual. Né? Nós falamos que existe essa estrutura toda, como que ela funciona. Nós falamos de que a doença, mas toda doença mental, ela é obsessão? Eu perguntaria para vocês. Toda doença mental, ela é originada da obsessão? É lógico que a matéria, ela é suscetível de se degenerar. É natural que a matéria seja suscetível de se transformar com o tempo. Nós temos mutações em nossos genes que fazem com que, numa determinada época, determinadas coisas no nosso organismo começam a não funcionar bem. É o caso, por exemplo, do diabetes, né? Pessoas que têm diabetes tipo 2, depois dos 40, 50 anos, de repente começam a desenvolver o diabetes. Isso é como se tem um gene que programa isso, né? E que sob determinados estímulos ambientais ele se manifesta. E da mesma forma, isso também pode acontecer na doença mental. Mas a obsessão tem um vínculo muito intenso. Nós vamos ver, vamos aqui cotejar o conceito de Kardec com o conceito que os espíritos na atualidade nos trazem sobre a obsessão. O conceito de Kardec é que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Isso está lá no Evangelho, né? Apresenta caracteres muito diversos, são vários tipos de obsessão. Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, que seria já o fim, a subjugação. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que o espírito tira e com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedentes existências. Daí que a obsessão é algo muito difícil de ser tratado, porque existe já um compromisso prévio de outras vidas. E alguns espíritos da atualidade, como Manuel Filomeno de Miranda e o próprio Divaldo, nos fala sobre uma imagem muito interessante, que a obsessão seria como a gente pegar uma tomada e pegar um plug e enfiar na tomada, né? Aquilo casa perfeitamente. O espírito fica plugado no obsidiado. Por quê? Pelas dívidas contraídas no pretérito. Agora, a obsessão, como Kardec mesmo fala, ela tem nuances, ela tem aspectos, ela tem os mais variados tipos. Desde esta obsessão radical até uma obsessão mais simples, uma obsessão mais, vamos dizer, até fortuita. Né? Kardec diz: a loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Lógico, mesmo a loucura provocada pela obsessão, ela promove um estado patológico no cérebro. Daí, você fala assim: vamos tratar o obsidiado com o remédio? Sim, porque pelo menos a gente tratando ele com o remédio, a gente coloca um obstáculo a nível físico para que o espírito não o influencie tanto. nós fazemos um bloqueio a nível material. Estando um instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. Esse é o pensamento de Kardec, né? E aí, ele continua e diz na pequena conferência espírita, naquele livro extraordinário, que eu recomendo a todos, O Que é o Espiritismo, que ninguém lê, né? Todo mundo fala do Pentateuco kardeciano, mas ninguém lê O Que é o Espiritismo. Cara, esse negócio é muito simples, é coisa para iniciante. E depois de eu iniciar durante muitos anos no Espiritismo, eu fui ler e descobri coisas extraordinárias ali naquele livro. Que ele faz Kardec tem uma capacidade de síntese extraordinária, e ali ele sintetiza muita coisa boa e nos traz muita coisa clara. Então ele diz: não confundamos a loucura patológica com a obsessão. Esta não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos, e que muitas vezes tem as aparências da loucura propriamente dita. Então, Kardec fazia uma distinção absoluta. Isso aqui é loucura, isso aqui é obsessão. Agora, isso na teoria é fácil, mas na prática nós vamos ver que é muito difícil fazer-se esta separação. Tanto é que... Opa! O enfoque que nós temos, que os espíritos, André Luiz, os espíritos Ivone Pereira, através dos seus livros que ela psicografou, né? O Joana de Ângeles, eles dão um enfoque misto em relação à obsessão. Eles acreditam e dizem que existe a obsessão pura, e nós temos comprovado isso claramente, mas ela é mais rara. Quando nós, às vezes, pegamos a obsessão, ela já houve um comprometimento já do cérebro, já houve um comprometimento a nível físico. Mas, quando nós pegamos um caso de obsessão pura, nós vamos ver que as características fenomenológicas não são de uma esquizofrenia, não são de um transtorno bipolar, são completamente diferentes. Sugerem muito... Cheira muito aquilo que os antigos chamavam de psicose histérica. Por falta de um nome melhor, eles davam psicose histérica. É uma psicose que não tem característica nenhuma, mas que a pessoa está fora da realidade, que a pessoa tem alucinações, tem até ideias deliróides. Existe também uma obsessão secundária ou concomitante a uma predisposição psíquica ou fisiológica. É lógico que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Isto é o que Paulo nos fala, né? Nós temos uma proporção de 20 desencarnados para um encarnado, mais ou menos. Esta é a correlação que existe. Então, quantos desencarnados não haverão aqui, neste recinto? Portanto, uma pessoa que tenha uma diátese, que tenha uma fragilidade a nível físico, ela se torna, por si só, um elemento fragilizado, suscetível de sofrer um processo obsessivo. Sofrer uma influenciação para o mal. Ou um espírito não precisa necessariamente ser mau, mas para colocar aquela pessoa em dificuldade, para provocar tumulto no ambiente. Essa seria uma obsessão secundária a uma doença física. nós teríamos a obsessão mediúnica, que é a obsessão primordial, a obsessão que Kardec conceituou mais claramente, que é quando o indivíduo está no desenvolvimento, no afloramento da sua mediunidade, e aí começam a surgir as influências espirituais a despeito da sua vontade. Ela pode ser uma obsessão simples quando essa influenciação é sutil. Pode ser uma fascinação quando a influenciação é quase como uma hipnose, um fenômeno hipnótico, em que o indivíduo se deixa levar pelas sugerências, pelas sugestões hipnóticas do espírito obsessor. E nós temos a subjugação completa, né? Que é quando o médium não consegue mais tomar conta do seu próprio aparelho. Mas porque ele não assumiu, não assumiu essa atitude? Que nós sabemos que todo médium tem condições de tomar conta de si. A obsessão oportunística. Tomando emprestado aí as infecções oportunísticas, por que não a obsessão oportunística? Né? Suponhamos que eu sou um médium, e aí entro num ambiente qualquer, um ambiente pesado, um ambiente difícil, um bar, onde estão ali pessoas embriagadas, etc. E eu sei que há um contingente espiritual ali inferior muito grande. Se eu não me resguardar, o que vai acontecer? Provavelmente alguma entidade, em me vendo com a porta aberta, porque o médium, ele tem uma espécie de... ele é uma casa com a porta aberta. A porta sem fechadura, né? Nem porta tem, já entra direto. O espírito, então, vai entrar naquela porta e vai sugerir ao médium determinadas coisas, principalmente, vamos beber uma cervejinha, o que tem? Vamos beber, né? Vai sugerir uma série de coisas. Ou então, ao se ligar ao médium, lhe transmite sensações, dores, mal-estar. Isso tudo seria uma influenciação. Então, nós temos aí três palavras que diferenciam, na verdade, três momentos diferentes em que os espíritos interagem conosco. Seria bom a gente aprender, né? A gente memorizar essas palavras. Influência espiritual. Todos nós sofremos influência espiritual. Não há a médios, aqueles que não são médios, porque na verdade todo mundo é médio. Eu estou agora, nesse momento, influenciando vocês. Eu estou falando, vocês estão escutando passivamente, estão raciocinando, mas estão se deixando levar pelas minhas palavras. E, então, esse é um momento de influenciação. Os espíritos nos influenciam o tempo todo. E André Luiz nos diz o seguinte, que a partir do momento em que nós adquirimos o pensamento contínuo, nós passamos a fazer parte de uma panela só, uma panela de pensamento, onde nós mergulhamos ali e captamos pensamentos os mais diferentes. Ora, o que faz com que determinados pensamentos cheguem a nós com mais facilidade e outros com mais dificuldade? A sintonia, a semelhança, né? Os pendores, a vibração. Isso é que faz com que eu me acerque de entidades benévolas, de entidades que querem o meu bem, que me influenciam para o bem, ou então que eu me acerque de entidades malévolas, que me influenciam para a minha queda. Nós temos o assédio espiritual. Desse assédio, nem Chico Xavier se viu imune a ele, se viu livre dele. Chico, com toda a sua santidade, havia momentos em que os espíritos das trevas, os obsessores interessados na derrocada da sua obra, lhe assediavam, e ele tinha que opor uma resistência imensa ao assédio destas entidades. Entidades que às vezes apareciam a ele com formas grotescas, querendo lhe passar medo, querendo lhe infundir medo, pavor, mas ele teve que enfrentar tudo isso. Esse assédio espiritual nenhum de nós está isento. Nenhum de nós está infenso a ele. Nós, principalmente aqueles que trabalham no bem, principalmente aqueles que trabalham no campo doutrinário, no campo da doutrina espírita, no campo dos evangélicos, no campo dos católicos, aqueles que trabalham pela religiosidade do mundo, são assediados com muita facilidade, né, por essas entidades trevosas que não desejam que a espiritualidade lhe seja na face da terra. E nós temos, em último lugar, a perseguição propriamente dita. A perseguição que no capítulo 18 do livro Missionários da Luz é um capítulo que eu recomendo a todos, mesmo aqueles que não leram a obra do André Luiz, que não tiveram a oportunidade de compulsar o livro Missionários da Luz, que leem pelo menos esse capítulo. É muito interessante. André Luiz estava ali num centro espírita e Alexandre era o instrutor espiritual e o responsável pelo andamento dos trabalhos, pela coordenação espiritual dos trabalhos que eram levados ali naquele centro. E o André Luiz, então, estava no início de uma reunião de desobsessão. E André Luiz, como é um emérito perguntador, né, ele perguntou para Alexandre: todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo? Quer dizer, na acepção restrita mesmo de médium? O instrutor Alexandre lhe responde: médium, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos os somos. O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Veja bem, muita atenção, prudência e carinho. Quando vamos mexer, tratar um obsidiado, nós, na verdade, estamos mexendo no vespeiro, né? Nós não estamos mexendo apenas com aquele indivíduo que está sofrendo. Estamos sofrendo com outros, estamos mexendo com outros que estão ali por detrás. Alexandre desaprova as promessas de cura que muitas vezes nós inadvertidamente fazemos para aqueles que comparecem aos trabalhos de desobsessão. E ele, inclusive, diz: dos cinco pacientes que comporiam o tratamento da noite, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Então, apenas uma tinha possibilidades reais de se libertar. Os outros teriam seu sofrimento minorado, podemos assim dizer. Aí o André Luiz fica pasmo, né? Puxa vida, mas então essa moça, ela deve ser uma privilegiada. Então ele pergunta: gozará a jovem de proteção diferente? Alexandre: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Veja bem, a obsessão pode se estender além da morte. Que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? É uma comparação que Alexandre faz muito, que nos toca muito de perto. Acabará vencido convertido em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, se ele não acorda e fala, puxa vida, minha casa está invadida, né? Eu estou sendo destituído do comando dela. Se ele não impõe as armas da resistência e voltando-se ao auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Então, sair de uma obsessão não é tarefa também fácil. É preciso muita vontade interior. É preciso muita determinação para se sobrepujar a estas influências que são arrasadoras muitas vezes. E ele aí continua dizendo, não representa, né, nesse caso da jovem, porém a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que depois de afastados os elementos de perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. São aqueles casos em que, afastadas as entidades obsessoras, o indivíduo permanece lesado, permanece com lesões mentais, permanece com ainda portador de condições patológicas e provavelmente precisará de fazer uso de medicamentos para o resto da vida. Né? Ele ficou sequelado, ficou com a sequela do processo obsessivo, que se tivesse sido corrigido a tempo, não teria provocado tal coisa. E aí Alexandre continua dizendo, a jovem a quem me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma, tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre de cura sem esforço, e não obstante, terrivelmente perseguida, vem aproveitando toda a espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. Não nos iludamos, meus amigos. Os espíritos, nossos protetores, estão ao nosso lado. E estão a todo momento querendo nos auxiliar. Estão querendo, às vezes, nos intuir, instilando pensamentos bons, benévolos, na nossa mente. Mas nós fazemos ouvidos mocos, nós não os escutamos. Essa irmã continua, né, o orientador Alexandre, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema de restauração do equilíbrio físico. Todos nós, todos aqueles que são médicos, profissionais de saúde, sabem que a medicação é apenas um ingrediente do reequilíbrio físico. Não é o único. O medicamento não é ele que vai sozinho resolver todas as coisas. A relação médico-paciente é muito importante. O apoio dos familiares é muito importante. O pensamento positivo, o ambiente onde a pessoa se situa, né? A sanidade, a saudabilidade do contexto onde o enfermo se encontra, tudo isso são elementos que auxiliam em muito o processo da cura. Tanto é que em psiquiatria hoje, ao se tratar do doente mental, se trata com uma equipe multidisciplinar, porque se sabe que as ramificações dos problemas se estende às famílias, se estende ao ambiente doméstico, se estende a circunstâncias várias, né? Há problemas sociais envolvidos também, não só psicológicos, não o assistente social se faz necessário, o psicólogo com a palavra amiga, consoladora, terapêutica, como o psiquiatra, como o médico que vai, que é o psicofarmacologista que vai verificar qual a melhor medicação, a medicação mais indicada no caso. E eu tenho visto casos que se restauram, né? Restaura-se o equilíbrio do indivíduo com pequenas doses, medidas mínimas de medicação. Porque os outros fatores externos, outros fatores coadjuvantes, estão ali colaborando para o sucesso da empreitada. Estou apanhando aqui. Eu acho que é algum obsessor que está. Então, Alexandre continua dizendo, o obsidiado, né, se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidade de muito difícil corrigenda. Ele está dizendo isso se referindo a irregularidades a nível neuroquímico, a nível dos neurotransmissores cerebrais. Porquanto, se converte aos poucos em polos e essas alterações de vigorosa atração mental aos próprios algozes. É como se o obsessor pudesse colocar lá no computador um vírus, né? E aquele vírus fica ali atuando e se torna num polo de atração e de inserção para o próprio obsessor. Excetuando a jovem que reagia, os demais obsidiados exibiam lamentáveis condições orgânicas. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Portanto, obsidiado não é um doente do espírito só. Ele é um doente na acepção geral. Doente do espírito, doente perispiritual, doente do cérebro e doente de outras partes do corpo. Como é que se explica, por exemplo, a maior ocorrência de doenças cardiovasculares e de mortes por doenças cardiovasculares em pessoas portadoras de doença mental, em tuberculosos, em portadores de doenças mental, doenças, enfim, relativas à imunidade, em portadores de doença mental? Isto é uma constatação que vem sendo feita. Porque hoje se sabe que o psiquismo da pessoa tem uma influência muito grande na sua imunologia. E há uma nova matéria a ser estudada hoje, né? Uma nova disciplina, que se chama psico-neuro-endócrino-imunologia, né? Que reúne todos esses aspectos. É aquilo que André Luiz pergunta, né? Então, são doentes do corpo também? Perfeitamente, acelerou o instrutor. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das glândulas, das células orgânicas. A intoxicação da alma determina, ou as intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Então, nós temos um quadro aí que resumiria o que foi dito. Nós teríamos um desequilíbrio espiritual, nós teríamos primeiro o desequilíbrio espiritual. O desequilíbrio espiritual, né, ele vai provocar o quê? Desequilíbrio dos pensamentos. Desequilíbrio emocional, desequilíbrio nas emoções. Então, ele vai provocar, segundo André Luiz, alterações nas propriedades químio-eletromagnéticas do fluido mental. Quando o espírito pensa, ele emite um fluido mental. Esse fluido mental vai para os centros perispirituais, para os chakras, chakra coronário, chakra cerebral, né? E dali ele é distribuído para o resto do corpo. Isso, esse fluido mental alterado quimioeletromagneticamente, ele vai provocar uma desarmonia nos centros perispirituais, que por sua vez vão provocar alterações qualitativas e quantitativas da bioquímica cerebral. Isto vai levar, então, essas alterações qualitativas e quantitativas da bioquímica cerebral, e vocês estão lembrados aí dos hormônios dos neurotransmissores, né? A noradrenalina, a serotonina tão famosa, a dopamina, e inúmeros outros, até o cortisol, que é o hormônio do estresse. Nós temos mais de 100 polipeptídeos, mais de 100 substâncias catalogadas como neurotransmissores. Então basta que um pensamento alterado promova essa desarmonia. Nós teremos então alterações nos processos do pensamento, do humor, da senso-percepção, etc. Então as funções corporais, as funções do nosso cérebro ficariam alteradas. Determinadas porções do cérebro sofreriam estas alterações. Isso levaria a patologias mentais. Isso, de forma contínua, insidiosa, levaria a patologia mental, a psicoses, transtornos neuróticos, patologias subclínicas, né? Pessoas que têm uma depressão subclínica, que é meio deprimido, meio deprimido ao longo da vida toda, porque alimenta-se, ele alimenta o seu sistema límbico, que está no cérebro emocional, alimenta com energias emocionais negativas o seu córtex pré-frontal, que lhe devolve pensamentos de negatividade. E esses pensamentos de negatividade vão retroalimentar e insuflar mais a amígdala a produzir adrenalina, a produzir mais neurotransmissores que levarão ao medo, que levarão à ansiedade, que levarão à depressão. Portanto, esse é um esquema assim, rápido, do que nós podemos já verificar e observar com os estudos que se faz dentro da moderna neurobiologia. Então, correlacionando a anatomia e fisiologia do sistema nervoso central, André Luiz nos dá o formato do nosso aparelho psíquico e uma visão espirito-dinâmica da doença mental. Se nós tivemos uma visão psicodinâmica com Freud, com Jung, hoje nós temos uma visão espirito-dinâmica com André Luiz, que não se descuida dos aspectos físicos do cérebro, que ele reconhece como uma ferramenta muito importante para o funcionamento do indivíduo, para a existência de nós todos, para a nossa personalidade. Então, nós teríamos aí um cérebro esquemático, né? E nós temos no meio o cérebro reptiliano, que seria o cérebro mais primitivo. Este cérebro, essa parte do cérebro está responsável pela coordenação de todas as funções automáticas do nosso corpo, batimento cardíaco, respiração, pressão sanguínea, né, sudorese. Então, também é responsável pelas nossas atitudes instintivas de sobrevivência, né? É a autopreservação, a agressão ou a fuga. Então, este é o cérebro chamado reptiliano, que é o primeiro pavimento que André Luiz considera. Nós teríamos depois esse em amarelo aí, que está em amarelo, que corresponderia a uma porção posterior, depois, evolutiva, posterior, que o homem, que a vida veio incorporar, os primatas, né, todos Os mamíferos possuem o cérebro emocional, que é o responsável pelas emoções, pela modulação dos estados afetivos, que os répteis, o jacaré, por exemplo, não tem modulação do estado afetivo. O jacaré não fica zangado, né? E não fica triste, tanto é que ele não chora. Alguém já viu lágrimas de jacaré? Ninguém, né? Então, jacaré não tem cérebro emocional, ele tem cérebro reptiliano. E aí, mas o cérebro emocional, nós temos, né? Nós vertemos lágrimas abundantes, porque nós temos a modulação emocional. E nós aí, nessa parte vermelha exterior, tem lá o astronauta representando o nosso cérebro racional, que é o neocórtex, né? Isso já vem vindo de uma evolução posterior. Isso surgiu principalmente na fase hominal. Então, o primeiro andar é aquilo que o André Luiz fala. É a porção filogeneticamente mais primitiva do sistema nervoso central. É o cérebro reptiliano, inconsciente. É lá que radica o arquivo das experiências da espécie e a residência dos impulsos automáticos. Ligados a esta porção cerebral está também o acervo de nossas reminiscências de outras vidas, de outras reencarnações. No segundo andar, nós teríamos o cérebro emocional, que corresponderia ao hipotálamo, né? Vocês podem ver, o sistema límbico é tudo isso que está colorido aí, gente. Toda essa parte, né? Se nós não vamos mostrar aí, porque o slide está um pouco desbotado, não dá para vocês lerem com clareza. Mas nós temos aí o tálamo, que é muitíssimo importante, né? André Luiz diz que o tálamo é a casa de força do cérebro. E aí os cientistas atuais estão descobrindo mais coisas sobre o tálamo, porque a nível de neurobiologia nós não sabemos quase nada sobre o tálamo. Sabemos apenas que ele é uma interconexão entre um hemisfério e outro. Nós temos o hipotálamo, a glândula hipófise, que fica logo na extremidade. Nós temos a amígdala, que não é a amígdala da nossa garganta. Né? A amígdala é uma substância com formato de uma pequena amêndoa, que fica nesta região. E nesta região também do cérebro emocional, né, no sistema límbico, fica o hipocampo, que é a sede de nossas memórias recentes. Vocês já não passaram por aquela experiência triste? Vocês querem lembrar o nome de alguém, querem lembrar uma situação e não vem. E quanto mais tentam, menos vem. Parece que não vem de jeito nenhum. E aí, quando vocês relaxam, ficam tranquilos, não é que vem o nome da pessoa? Isso por quê? Nós estamos influindo emocionalmente com o sistema límbico no processo de recuperação da memória recente. E nós teríamos o terceiro andar. E aí está aí muito claro essa porção amarela que corresponde ao cérebro pré-frontal. Nós encontraríamos o superconsciente, o self de Jung, o superego de Freud, que é a casa das noções superiores. É onde é o responsável, por exemplo. Para nós, todas as nossas funções executivas se processam nesta região do cérebro. É, na verdade, a sede da nossa racionalidade. Todas as outras porções do cérebro são coadjuvantes desta anterior. Antigamente se sabia muito pouco sobre o córtex pré-frontal. Hoje em dia, com os avanços das neurociências, tem descoberto muito mais. E a afirmativa de André Luiz está perfeita. É a casa realmente das noções superiores, dos ideais sublimados. É onde nós planejamos todas as funções executivas, né? São articuladas aí. Planejamento, coordenação, né? Execução. Tanto é que há pessoas que têm distúrbios nesta região do cérebro, os portadores do transtorno déficit de atenção, né, hiperatividade, são pessoas que têm muita dificuldade com as funções executivas. E aí dá-se um remédio para melhorar a neurotransmissão a esse nível. Então agora não tem obsessor mais nenhum. Muito obrigado. E Jesus.